3601, bom dia. Bom dia, 3601, Madame, escuta lá da Copa. Só pra dar, qual seria a saída pra Congonhas, por favor? Vou checar sua rota, só não. Obrigado. Da Leda Bridge, a princípio.